6079, pronto para o taxi com 141 agora. 141? Abrimos. Autonomia? O Melhor 79, 4 horas e 40, Galeão. Utilizado direita, reporte pronto do ponto de espera, altímetro 10111. E onde botarei pronto o ponto de espera? 4 no ponto de espera da Papá. Agora pode estar, Papá, Juliette, Gol 7490. Gol 7490, ingresso Juliette, ponte 11. Ponte 11. Xenermeia 079, autorizada a linha aérea decolar, pista 10, vento 050 graus, 08 nós, pista molhada. Quintal, autorizando o cruzamento de pista, Quebec, Mike, reparte na Lima. Cruzado com o voador, porque o Mike vai voltar da Lua Ursa. Prossiga. Você vai coordenar algum controle, uma curva à direita, logo após a decolagem? Coordenada. Ok, porque da forma que a meteorológica nossa prova vai iniciar a decolagem, o 6079. Olá, você está no valor. Avisa uma aeronave da Gol ingressando para ponte 11. Afirma. Após o tráfego, ingressa no grande pátio, contorno mesmo. Reparte pronto no ponto de espera da 10. O 4 Alvo Clássico, Alvo Alvo Clássico, Alvo Alvo Clássico, Alvo Alvo Clássico, Alvo Alvo Clássico. Linha 079, decolar 231, sob controle 119, decimal 80. 1980, iniciando curva direita, 6079, um bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Xané 6079, iniciando curva direita. 6079, contato com o radar, sobre mantendo nível de voo 380, reposto quando tiver condições válidas. Reportarei quando tiver condições válidas, subindo 380, Xané 6079. Alba Tango, Whisky Yankee Tango, autorizado, alinhar e decolar, pistona 0, vento 0,50 graus, 7 nós, pista molhada. Aprovado com a luta. Quando lê da Xané 6079? Gente. Para Tango Whisky, Yankee Tango, decola 235, chame controle Salvador, 119 decimal 8. 198, obrigado, vamos gravar. Tango Salvador, bom dia para Tango Whisky Express. Batango Whisky Yankee Tango, contato o radar da decolagem, suba para nível de voo 140 após desvio do coral. 140 após desvio do coral, isso é certo. Olha, o Tsunami 079 vai estar de frio direita proa 230, aproximadamente 30 metros. Tsunami 0679, fala de giz ao centro Recife, chame mesmo frequência no 25 decimal 1, no alterno no 23 decimal 8. 251232, bom dia 0679. Capão Golfo, Capão Golfo, Capão Golfo, Capão Golfo. Jet Whiskey Tango, confirme o nível. Vamos para o bar, o passo. Deixa para o nível 100. Vamos para o bar, o Papatango Whisky Yankee Tango, 55 milhas, sudoeste do VR Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha inicialmente o nível de voo no 00, chame o controle de alta frequência no 20 decimal 1, coordene com o mesmo. Donos Salvador, bom dia. O TAM 31971. Para Guarulhos, ciente da Eco 3, Bravo.